E agora é hora de língua portuguesa. Dicas fáceis para você. Em dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos analisar duas expressões que, em princípio, são iguais. Ou será a princípio são iguais? Bem, a confusão está justamente aí. Afinal, é a princípio ou em princípio? A dica fácil aqui é saber em que momento devemos usar uma ou outra expressão. Mas é fácil desfazer a confusão, viu? A princípio significa no começo. Então, a princípio, o negócio que era pequeno se expandiu. Ou seja, o negócio começou pequeno e depois cresceu. A princípio, eu imaginei que seria só uma festinha, mas veio muita gente. Ou seja, no começo era para ser uma festinha. Já em princípio significa em tese, por convicção. Como, por exemplo, em princípio o feijão cozinha em 20 minutos. Ou em tese o feijão cozinha em 20 minutos, mas um feijão mais duro pode levar mais de 30 minutos para cozinhar. Em princípio, ou por uma questão de princípio, de convicção, sou contra a pena de morte. Viu como é fácil? Basta prestar atenção ao contexto para não cometermos mais erro. Gostou da nossa dica fácil da língua portuguesa de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá!